eu vou dizer? O que eu vou fazer? Se tudo acabar e eu ficar sozinho. Me deixaram só, sozinho. Eu e minha música tocando no radinho. Que lugar é esse? Quem é essa gente? Que lida com sangue sorridente, veste branco. Injeta droga na minha veia. Comenta minha morte na hora da ceia. Sinto dores, mas não posso reclamar. Só sei que alguém tentou me matar. Era domingo, 7 de agosto. Me serviram Valentine's, nem senti o gosto. Só lembro que eu estava conversando com Marci. De repente uma pá de tiro em cima de mim. Não lembro de mais nada. Aqui estou, um corpo que respira aos cuidados de um doutor. Abro os meus olhos na parede, vejo um quadro. Uma santa, com os olhos no prato. Olhei de lado um paciente pior do que eu. Perdeu as pernas no acidente que sofreu. Não aguento mais, preciso ver meu filho realçar no meu rosto de novo aquele brilho. Não posso falar, não posso cantar, não posso morrer, preciso sonhar. Não posso chorar, nem ajoelhar, preciso me levantar. Meu coração tá de pé, corpo debilitado. Meus amigos lá fora, todos agoniados. Querendo notícias, querendo me ver. Uma simples visita, mesmo no amanhecer. No abrir das cortinas, irradiante a luz do sol. Todo ensanguentado, algo em troca, o meu lençol. Se a morte fosse agora, não iria me surpreender. Porque nasci sabendo que ia morrer. O que eu vou dizer? O que eu vou fazer? Se tudo acabar e eu ficar sozinho, o que eu vou dizer? O que eu vou fazer? Se tudo acabar. Ontem à noite a morte me visitou. Levou o paciente do lado e me deixou. Abriu a porta, nem acreditei que era meu filho. Minha mãe, minhas irmãs, meus sobrinhos. Fiquei contente, mas só por um instante. Entre a mãe do Marcinho, com tristeza no semblante. Dizendo que eu teria que viver pra lhe contar quem matou o seu filho e tentou me matar. Meu estado emocional se agrava. Não posso me conter nem parar minha raiva. Jurei pra mim mesmo que eu iria me vingar. Talvez se desse tempo se eu conseguisse escapar. Minha respiração tá lenta. O meu pulmão dói à medida que o ar entra. A resistência se tornou agonia. Vou viver, vou morrer em questão de dias. Vários meses internado, mas sobrevivi. Nasci de novo pra quem tava morto. Eu consegui, não sou escravo de ninguém. A vingança não faz parte de mim, não me convém. Eu lutei pra respirar, não foi fácil. Contrariei as estatísticas do fracasso. Não vou tirar a vida de ninguém. Porém, que ninguém tira a minha também. Não quero mais a vida de anos atrás. Hoje eu sei a sensação que tem a paz. Eu quero viver pra minha família, pro meu filho. Que lindo, me emociono quando penso nisso mais. Sinto saudades do Marcinho. Que Deus te deu um bom lugar melhor do que esse aqui. Se a morte fosse agora, não iria me surpreender. Um dia a gente se vê. O que eu vou dizer? O que eu vou fazer? Acabar e eu ficar sozinho. O que eu vou dizer? O que eu vou fazer? Se tudo acabar e eu ficar sozinho. Histórias da vida real, cronicamente, Nego Jam, poesia samba soul. Que nunca nos falte a palavra para expressar nossos sentimentos de revolta e de alegria. Música pra toda essa gente nossa.